PM 327, vai informar os passageiros que aguarda a liberação. Ok, assim que eu tiver um estimado concreto, que seja 15 minutos ou menos, eu dou. Por 20 minutos, informo obras na cabeceira da pista 190. Sim, querido, bora a posição Amã. Teria como coordenar pra gente pousar na 197? Afirmativa, azul 27 e 191. Obrigado, vou aguardar a instrução de pousar na 197. Belina, só mais um minuto, pela página. O 1966, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível de voo 370. Via Puca 370, igual 966. Localizador, 6304. Xanar 6314, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 1-8-95. 1895, boa tarde. Boa tarde, Oceanair 6314, vai passar a Oceanair Baixa Chico. 6314, boa tarde, continua a aproximação, vento 1, 60 graus, com 0, meia dúzia de nós, aguardando autorização de pouso. Positivo, vai na autorização. 567, chame Recife em 1288, alterna 1353. Gente. Na descida, o azul, 291. Azul 2791, desça para nível de voo 050, ajuste 1014. Para o 050, cono 4, azul 2791. Canal 6314, desse pouso no 0, vento 160 graus, 059. Desse pouso na 0304. Golf November Lima, decolou 48, agora chama o controle 120, décima 8, bom voo. Controle 120, décima 8, obrigado, Lima. 21, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, 1208, aciona 5147. 680, Lima. Aéreo 2521, confirma? Partido. Deixa eu chamar. Momento correto, 4118, chama a taxa. Após a mão, o azul 2791 pode prosseguir? O 2791 pode prosseguir na chegada. Pode prosseguir na chegada. Meia 314, solo 50, direito 1211. Direita, 1, 2, 1, 1, 1, 7. Azul 4976, confirmará manter o nível 160? Afirmo, 160. Gente, faça espera em Bonf no nível 160, o Azul 4976. 160, 4976 em Bonf, fazendo espera. Número 2521 na escuta da torre. 2521, informo que temos uma viatura na pista 10 devido a um buraco que foi reportado pela aeronave que pousou. Temos aproximadamente de 15 a 20 minutos de imprevisibilidade da pista 10. Vou ter que aguardar para iniciar o táxi, ok? Gente, assim que a pista for liberada, eu aviso, senhor. Zona 966, chame Recife em 12545, alterna 12685. 12545, alterna 12685, bom, 966. O Azul 4976, sendo nossa sobre a posição bom, 160. Azul 4976. É a pressão de quantas horas, entendeu? Está com a torre, o Azul 4976. Papa Romeo, Golf November Lima, suba recebido ao nível 1950. 1950, recebido Lima. Azul 4976, informa que a previsão de impraticabilidade da pista é mais 1 ou 5 minutos. Mais 10 minutos? Ativo. Azul 2791, não desça para 2.000 pés, autorizado. Corrigindo, desça para 2.000 pés e aguarde para transferência. Para 2.000 pés, descendo o Azul 2791. Toma ajuste no 0-4. Bom, no 4. Então, Salvador, boa tarde, quatro informações de terra. 3154, aciona identificação e a chegada mais. O 0 70, ajuste no 0-4. Boa chegada, Mário, ação do 0-0, ajuste no 14, correto? Ajuste no 0-4, afirma. 0-14, tem uma depressão? Forma os 1-0 da próxima, a previsão de liberação da pista. Papa Romeo Golf November Lima, suba para o nível 380. 380, 380. Correndo 07, chama táxi. Trabalhando. 314 na rotovia das Fingers? Acabou de chegar. Aéreo Estado 2 a bordo, corredor Axem, no meu pé. Autorizado, que é a November Hotel Papá, no meu pé, decolando a pistola 7, curva direita, corredor Axem. Controle 1208, aciona 5145. Controle 12080. Correto, POB02, pátio 5, acionamento táxi, torre 1895. Tá. Por conta de uma manutenção no, na cabeceira da pistão 90. Vai programar a chegada na posição Mare. Nós estamos aproximando com velocidade reduzida, a nossa intenção de pouso é o 6. São 3154, informa que será o número 2 na aproximação. Afirmativo, então vai qualquer forma que eu espero na posição máxima. 3154. Golf, prossiga. November Lima, chame Recife em 12545, alternar 12685. Batidas deu azul, pode ser para mim que quente com referência? Azul 2791, chame a torre para modificação de regras para pista, para pouso na pista 17. 118, decimal 95, essa é a terceira torre. Foi 95, obrigado. Oscar Papa Golf, autorizado o táxi, eu posso dar ingresso na 17. Torre, o azul 2291, ingressou no tráfego da pista 17, senhorita. Azul 2791, plano modificado 01, está autorizado. Curva pela esquerda, girando base para 17, reporta na final. Reporta na final. Não, passou e travou o azul. Azul 2791, tráfego avistado, livre pouso no pista no 7, o vento 150 graus, 1059. Livre pouso para o azul, obrigado. Otan, 3154, vai iniciar a órbita na posição Mari. É, informa que tem condição de efetuar somente essa esfera, senhora. Gente, Otan 3154, 4 esfera em Mari. É, podemos informar se tiver liberado o serviço de manutenção? Agradecemos para o curso. Prossiga aqui, Papa Romeu Lima. Piando no 7, Oscar Papa Golf. Triple Papa Romeu Lima, confirme pouso em Serra Uísque da Alta Lima. Da Lima, e chama o Sol em 1-2-1-1 para ingresso no pátio principal. Livrando a esquerda na Lima, solo 211, azul 2791. Oxalame 327, na escuta? Na escuta. Ah, pra informação, eu não sei quanto tempo mais no serviço na pista, normalmente mais uns 5 minutos. Se o senhor quiser, pode decolar da pista no 7. Tá praticável. Só um minutinho. O solo Salvador, azul 2791, livrou na Lima, não. 2791, ingressa, pátio principal, contorna, quilo, pátio 3. 3, contorna, quilo e pátio 3, 2791. Do 6918, acione identificação e a chegada Mari deixa para o nível de voo 140. Programe espera na posição Mari devido à pista 10 impraticável. Autorizado azul 6918. Azul 6918, a previsão seria mais 3 minutos, porém vamos checar novamente com a torre. Azul 4118, aguarda, pushback, acionamento devido serviço sendo feito na pista 1028. Previsão mais uns 3 minutos para iniciar. O solo autorizaria o 6327 já iniciando o push? Autorizado, 6327. Obrigado. nós pretendemos decolar da pista 1-0. Da pista 1-7, gente, a previsão agora de liberação da pista é 2 a 3 minutos. Ainda solicita 1-7? Não, não, nós vamos na pista 10. A gente já vai devagar. Gente. Papa Golf, livre decolagem 1-7, o vento 1-60 graus, 7-9. Palmas aeronaves em aproximação para Salvador, que a pista foi liberada no momento. Ótimo, 3154-5S, vai rebloquear a Mari, prossegue na Star. Prossegue na Star, o azul 6998, desça para o nível 050. 3154. Então, 3154, desça para o nível 050. 050, no período da chegada, voando em 4, 3154. Azul 4976, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda proa 220. Seu limite ao localizador, desça para 2000 pés, ajustando 095. Esquerda 220, desça para 2015, azul 4976. Confirmando então, sou azul 6918, está autorizado para seguir na chegada. 6918, prossiga na chegada, desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. Fala das restrições de altitude em mar e o azul 6918. Fica para a rua, sinal para pouso. É o Lindo, é ótimo. O avião 3110, 5153, 208, controle a posse, está na minha 355. Controle 1208, chama Bush, Beck, através. 208, Porto Neto, 615-3535. O azul 4118, na escuta? Na escuta, pessoal, azul 4118. Está totalmente pronto para iniciar? Totalmente. Inicie e chama táxi, 4118. Inicie e chama táxi, azul 4118. Se quando possível, ser chamado para pouso. Está estimando pouso ao 45. Azul 4976, informo, mantenha a proa para perda de altitude, deixa para 4000 pés. Ok, é autorizado agora para 4000 pés para perda de altitude, azul 4976. Então, 3154, vetoração para interceptar o localizador, curva à direita, proa 060, desça para 2000 pés, nível LS XV da pista 10, repórter estabilizado. Proa 060, 2000, repórter estabilizado na ILS, 3154. Aéreo 2521, reporta no hotel pro cruzamento dando zero. Irá intencionalmente ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite é a magnética 070 de Sintra. Afirmativo. Vai passar o curso do localizador, limite magnética 070 de Sintra, azul 4976. Azul 6918, reduz a velocidade para 2209. 2209, 6918. Taxi azul 4118, PB 122, alterna Ribeirão Preto com 3 horas de autonomia. Patrono 18, à direita via Índia, ponto de espera dona 011895, que é negar na 095. Esquerda 180, azul 4976. 521, ingressar na pista e realizar o táxi via pista até a cabeceira. Livre táxi, espaço, Índia, quando espera pela torre no noite, decimal 95363. Azul 6918, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 360, seu limite é localizador. Esquerda 360, limitado localizador, azul 6918. Azul 4976 para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 090, desça para 3.000. Esquerda 090, desce para 3.000, confirme o ajuste. 10015. 10015. Monumento 0, Recife autorizado, 370, direto Aracaju, decola, dá 10, primeira curva esquerda, Fuca, Jama, Aracaju, controle 1208, aciona 5402. Nível 370. Correto, chama push. Salvador, o gol 1097, pronto para pushback e acionamento, gate 4. No 097, coordena com a equipe de solo assim que o Avianca passar a retaguarda, autorizado, chama ataque. E assim que passar a aeronave Avianca, está autorizado, chama o ataque. No 097. 5-4. 3154, complete final do procedimento de LS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. 2295, 3154. Diga trip Papa Romeu Lima. Papa Romeu Lima, você falou de Serra de Java Lima, você está com o controle de Valença, você vai manter 500 pés na linha litoral, por bordo, pode colocar qualquer responsabilidade de Papa Romeu Lima. Cliente trip Papa Romeu Lima, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. É, reporte visual com o destino. Controle 1208, que né, aciona 5174. 4.000 pés, ajuste 905. Direita 080, 4.000 pés, 905, azul 6918. Direita, vai ao lei da morte lá. É, 120, decimal 8, 5174, está no portão 1, está 3217. 3217, cotejamento correto, chama a push. Vai chamar. Azul 6918, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, azul 6918. Pistão no zero, tá 3 anos 54. Força aérea 2521, decolou os 17, agora chama o controle em 120, décima 8. Controle 208, boa. Tango Alfa Tapacuá Golf, autorizado subida para 1.500 pés, reporte 20 milha Salvador. Controle, Força Aérea 2521 decolado. Força Aérea 2521, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Seguinte direto 360, 2521. Pode esperar 1285. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Azul 4976, complete o nosso procedimento LS X-Ray. Chame a torre em 118, decimal 9. 7295. Torre Salvador, boa tarde. É o Azul 4976, estabilizado LS, pista na zero. Azul 4976, boa, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Azul 4976. Tango Oscar Papa Golf, livre a frequência. Autorizado ILS para o Azul 6918? 6918, desça para 2 mil pés, autorizado ILS para o Azul. Autorizado ILS para o Azul 0, Azul 6918. E pro Papa Romeu Lima, livre a frequência. Uno. Dois, uno, uno, grato. Salve, Salvador, uma boa, dois, três, uma, cinco, quatro, e pronto, quatro, cinco, dois, quatro. Trezando cinco, quatro, Alfa Gillette, meia dúzia. Alfa Juliette 62, essa 354. Né? 4976, livre pouso no 0, vento 170 graus, 179. Livre pouso, pista 10, azul 4976. Era 2521, vou na Pro de Arbor. Arbor, 2521. Vou no 620, aguarda pushback acionamento devido ao congestionamento no ponto de espera da 10. Gol no nosso 66 na escuta? Correção, no gol no 097 na escuta? Minha torre em 1 no 8, 295. 295, 69, 1 no 8. Reduzindo. Tarde, Tango, Petrolina 360, gate 2. Puxando minha 314, eu tenho 340, copia? Copia, 34. 340 autorizado para a Petrolina, peso 120, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Mongo transição Nenim, controle 1208, aciona 5170. Autorizado Petrolina nível 340, decola da 10, curva esquerda, Mongo transição Nenim, 5170. Controle 1208, o nome da transição é November Eco, November India Mai. Nenim 1208. 6314, contagiamento correto, tio Apuxa. Claro. Outra 3154 em condições de ingressar via Juliette? Sim, outra 3154. Ciente. Ciente. Bom, meu Juliette, November Wind. 4 PLB. Juliette November 8, autorizado Sierra November, Mike Charlie, nível 280. Direto, decola da 197, primeira curva à esquerda, saída Momo, controle 120.8, aguarda o transponder. 4118, vento é 160 graus, 179, livre decolagem de pista no zero. Livre decolagem da 10, azul 4118. Saída Momo, decolando a 17, com primeira curva esquerda, controle 120, décima 8. Correto, o acionamento táxi com a torre em 295, aguardando o transponder. Solo, azul 4, próximo, linha de pronto. 4976, quilo, pátio 3. Quilo, pátio 3. Romeo Mike Charlie, Skok Identity, descend 2000 feet by Amari, arrival, QNH 1015. Azul 41118, decolou os 24, chamou o controle agora em 120, 208. 208, 4118. Recife, 288. 0.0 da 10, pronto para decolagem. 6327 ali, mantém 10? Mantém na 10, 6327. Boa. 4118, contato radar, sobe via Arbor para 360. Via Arbor para 360, 4118. Azul 6918, solo 24, direito no 211. Livre à direita e 211, solo 6918. Solo azul 6918, livrou na porta. 6918, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 6918. B327, livre decolagem, vento 150 graus, 79. Livre decolagem da Alfa por instrumento, 6327. Um 869, via Bonf para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 2000 pés, via Bonf, ajuste no 0 no 5. controle 120, decimal 8. 1208, grato, 6327. Bom, no 027 ali, mantenho no 0. Ali mantenho no 0, no 097. Vou para o nível 240, direto Coral. Curvando à direita da proa de Coral, atenção 240, 6327. Voo 9969, empresário Guarulhos, 360, preso Lona 0, decolo Lona 0, curva direita, Céu, Leda, Motivan, 1208, 4950, bom, entregou 1969. 1969, seja muito correto, chão, puxa. Ô, Salvo Janeiro, 6355, puxa, vai ser na verdade na posição 14. Remota 14, 6355, autorizado, chama 4. Pois é, lá. A 327 solicita 180 como final. Autorizado. Autorizado 180, 6327. Embraer da Azul, na Alfa, agora ingressando via Juliette. Após prosseguir táxi até o ponto de espera da 90, quando lá chama 1-1-8-5, quer negar o 90 no 5. Guardar o Azul então após a dia 4 e dia Bravo. O sol está muito longe, o azul, porque o gol tem condições de ficar até que não vai trabalhar o azul, não? Sim, só na passagem ao gol, o azul 6998. 6998, 7 passagens. Coronel 620, prossegue táxi, frente, até a ponte perto da 90. Frente, é táxi, 620. Gol 1097, decolou 31, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. Gol 1097. Gol 620, pronto, 4090. No 620 ali, mantém? 1097, contato radar, suba via Arbor para o 360. Via Arbor 360, gol no 097. Principal índia, chamar a ajuda aqui. Zero decolou. No 620, decolar 234. Controle 1208, bom voo. 08, boa. Yeah, left final approach, report assumption, localized course 281015. Livre acionamento, o transponder será o 5156, chama pronto táxi. Alto radar, subou 370 via PUC. 370 via PUC, 620. Controle 620 da Gol. Prossiga. Gol 620, é possível coordenar junto ao centro a proa de Aracaju, está presente? Pode. Torre Oceania 6355, autorizado a linha e decolar pistão no zero, vento 170 graus, com 5 nós. Roger, I will maintain this present heading about 3 miles just to avoid the... No 097, chame centro Recife 1288. 288, obrigado. Acesse localize approach, Papa Romeo, Lima de Charlie. Altair 11895. 11895, Lima de Charlie. P20 Centro Recife, solicito que mantenha isso aí. P20 Centro. Continue approach, expect to run evacuated. Chama o Puxa? Afirma. Obrigado. 07, chama o Taxi. Vai chamar. Faça autocoordenação com o Ineus em 1201 no Oceané 6327. Ineus 1201. Oceano 6355, decolou 37, controle agora 120, décima 8. 208, agora Oceano 6355, obrigado. Nosso padrão 015, autorizar a ILS, Palmará estabilizar 1809. 7-0, Liguiz, 7-0. Tem 1-2-5-4-5. Tem 4-5-0-0, controle, boa tarde, Oceano 6355 do Colô. 6-3-5-5, contato radar, Suborn 360, via Dayal. 360, via Dayal. Autoriza por Dayal, Ciro Leda? Não entendi, senhor. Autorizado, Leda. Dias, Leda, obrigado. Número Whisky, autorizado, tá? Que você pode ter ingresso no teste. Bom, 355, restrito nível 340. Restrito 340, a Xenema é 355. Alfa Romeo, Charlie Bravo, Yankee, Pátio. Uno 60, Léo? Gente, guarda cópia. É 160, decola da pista 17, primeira curva direita, plano Yankee, decola da pista 17, curva direita na Coral. Controle. 120, decima 8, acena 5401. 869, seu plano de desvio. Quem desveio aqui para interceptar o ILS 1819? Planejamento correto, confira o PLB. 02, funcionamento da torre 1895. Papa Romeu, Romeu, Max Charlie, escuta. 36 a bordo, 1342, ao Fernando Romeu. 1342, Galeão, PLB. 18. Longo 1169, autorizado táxi, até o ponto de espera da 90, como número 2, seguindo a Avianca. Quando lá, 1895, quer negar 90 no 5. Segue o Avianca, pode ser confirmado o ajuste? Ajuste o 90 no 5. 90 no 5 e o POB 185, ou 1969? 185, POB confirmando 1015. O POB 186, 186. 186. Assim. Romeu, Romeu, Mike Charlie, Pátio. É, tá. Gente, Alfa Juliette contorna a parte principal, chama na Lima. Alfa Juliette contorna a principal, chama na Lima. Como é que é? O teu avião. Muito baixa transmissão, confirma? Salvador, Siga, clareza 2. Grau 159. Sempre pouso na 10. Podia, por favor, confirmar o vento novamente? 170 graus, 159. Grato. 15. 2 Salvador, boa tarde, 4206. Formando com Tango, passando agora o 260 para 150. O 4206, aciona identificação e a chegada à Mari, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 095. 050, ajustado no 095, chegada à Mari, 4206. 7. Sim, 1169, tá ligado que é o ponto de espera, dona Zero? Ponto de espera, tá. Não, mas que sai após o Boeing e até Lima. Lima tem. 209 nacional, Lima tem, né? 3 não, 4. Leste Lambrisk, aguardo para decolagem. Salve Salvador, uma boa, Elta 3155, centro da informação Tango, autorização Guarulhos. Confirma quem chamou? Elta 3155. Tá 3155. Plano para Guarulhos, 1839. Só um minuto que eu não tenho plano aqui no sistema. Gente, não se escuta. Tá 3155, o plano venceu aos 1925 e não tinha DLA no sistema. Possível entrar em contato com a companhia. Eu não sei se a vida de ligar não chegou ou se tentou com um novo plano. Obrigado, será contactado. 3121, vou na cena. Xenar 6314, vento 160 graus, 159, livre de decolagem 10. Vai iniciar, é a 314. Juliette, no meu brilho, devemos o performance, 2 minutinhos para iniciar na 17. Quebec, na Quebec chama 1895. Quebec, 1895. 19, mas tá com espera.